Deixar de cantar, José Malhoa. Bom dia, menina. Bom dia a todos. Bom dia, Jerome. Bom dia a todos os ouvintes. Auditores? Ouvintes? Ouvintes? Auditores? Auditores, ouvintes. Bom dia a todos. Bonjour à tous. C'est une nouvelle émission du Téléphone Sonne jusqu'à 12h30, c'est ça? Absolument. Au 02 38 43 48 00. N'hésitez pas à nous appeler pour faire toutes vos dédicaces d'anniversaire. On sait qu'il y a encore beaucoup de monde. Tout le monde n'est pas parti. Ah non, tout le monde n'est pas parti. Là, cette année, c'est particulier. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, Jérôme et moi. Sommes là pour prendre toutes vos dédicaces, ou même si vous n'en avez pas, que vous avez envie d'écouter un morceau, vous nous appelez, on essaye de vous le passer. Voilà, bah écoute, moi je viens de découvrir un truc, ah, ça doit exister depuis très longtemps, hein, j'imagine, mais du coup voilà, ça s'appelle, l'artiste s'appelle Prince Touga, ouais. Avec la chanson Soldat. On écoute. On écoute.

Menina, toda menina baiana. Avant de commencer nos dédicaces, j'ai une petite annonce à faire. Donc, l'annonce d'obsèques. Donc, son épouse, Madame Augusta Azevedo, ses enfants, Tonio, Manuel, José, Maria et ses petits-enfants, ont, ainsi que toute la famille, ont la tristesse de vous faire part du décès de Monsieur Joaquim Azevedo. Survenu à l'aube de ses 87 ans, la cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 21 juillet 2020 à 10h en l'église de Saint-Jean-de-Bray, donc l'église Saint-Jean-Baptiste à Saint-Jean-de-Bray. Donc voilà, Monsieur Joaquim Azevedo, la cérémonie religieuse aura lieu le mardi 21 juillet à 10h en l'église Saint-Jean-Baptiste à Saint-Jean-de-Bray. Toutes nos condoléances, bien sûr, à la famille. On écoute. Deu medo quando você pediu que a gente desse tempo. Meu coração bateu sofrendo em silêncio. Me deu vontade de pedir, não vá embora. Deu medo, aí me segurei pra não chorar por dentro. Quase cheguei a te odiar nesse momento. Meu coração quase parou naquela hora. E matamos nosso medo, abraçados corpo, alma e coração. E o sol nasceu mais cedo, acendendo outra vez nossa paixão. Abraçados corpo, alma e coração. E o sol nasceu mais cedo, acendendo outra vez nossa paixão. Pode o mundo acabar, pode o tempo parar. Pode secar o mar, só não pode. Ben voilà, j'étais au téléphone avec Michel. Michel me distrait et la chanson est terminée. Ah bah c'est du joli, tiens. Voilà. On continue, on va commencer avec nos dédicaces. Il est tout juste à peine 11h, 10h53. On va commencer avec un fidèle auditeur, j'imagine, oui, vu la chanson. Exactement, c'est de la part de Jérôme pour sa maman, pour toi Jérôme pour moi, donc on le remercie. Il souhaitait écouter Vandalouse avec Chapeau de Paille et on lui souhaite de passer un très bon dimanche avec sa maman. E raparigas alegres e sorridentes cantam as suas cantigas para todos os presentes. Dançam marchas e bailinhos alegrando a sua aldeia. Baila malta nos caminhos da charamba sapateia. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de rodas, chamarrita e animação. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de rodas, chamarrita e animação. Suas bandas e touradas, concertos e cantorias, foguetes, bordo e manadas, procissões e romarias. As tuas festas e em cada aldeia é diferente, com suas tradições modestas, assim como a sua gente. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de roda e chamarrita e animação. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de roda e chamarrita e animação. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de roda e chamarrita e animação. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de roda e chamarrita e animação. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de roda e chamarrita e animação. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de roda e chamarrita e animação. La la la la la. Alejandro, sabes uma coisa não? Sabes uma coisa não? Vou te contar pá. Quem é? Sabes uma coisa, vida perigosa. Chorei pra mãe, não parou uma moça. Já estive na cadeia, comer atum e massa. Juro-te, eu estou melhor em casa. Não sou americano, ditadura do sistema. Papo é minha terra, o gem tropa é meu emblema. Mesmo que é, diz-me o que é que faça. Tá que vais falar com pistola na cara. Tenho o diabo no corpo, minha vi no copo. Chamo teu puto, vamos tirar uma foto. Vida, vida puta. Mas hoje é dia de sol, olha que sorte. Vamos tirar uma foto. Vida, vida puta. Já passei muito tempo na vida, sentado embaixo do meu bairro. Não vou à missa, não tenho madrinha. Oh, perdoa-me, por favor. Já passei muito tempo na vida, sentado embaixo do meu bairro. Não vou à missa, não tenho madrinha. Oh, perdoa-me, por favor. Sou pirata, tenho garra de mal. Não, não, não vou brincar. Sou irmão do meu amigo, duas pernas de pau. Não sei onde vou, oxalá chego até lá. Não sei, não sei não. Não sei não. Pra que não vou brincar? Eu estou aí sempre a cantar Alejandro de la Calle. Sempre aqui para você. Já passei muito tempo na vida, sentado embaixo do meu bairro. Não vou à missa, não tenho madrinha. Oh, perdoa-me, por favor. Já passei muito tempo na vida, sentado embaixo do meu bairro. Não vou à missa, não tenho madrinha. Oh, perdoa-me, por favor. Oh, perdoa-me. Oh, perdoa-me. Oh, perdoa-me. Perdão. Prince Touga, perdoa-me. Il est exactement 11h et on poursuit avec nos dédicaces. C'est demandé de la part de Madame De Arrojo pour son chéri. Non. Ah non? Quoi non? Non, parce que j'ai une dédicace à 11h, moi. Ah bah t'exagères. Ah bah c'est toi qui exagères là. Ah non, elle, mais elle moi aussi j'en ai une à 11h. Elle prend la place, elle est bah là, attends, elle prend la pourquoi place. Pourquoi toi elle... d'abord bah parce pourquoi que c'est la... toi en premier. Parce que la personne, honneur aux femmes. L'auditeur, ouais. L'auditeur m'a dit à 11h. D'accord, voilà. Bon allez, vas-y. Désolé, tu te laisse passer. Ça sera vas-y, après. C'est bien parce que c'est un alors, auditeur. Avant ça, j'ai une petite annonce. L'entreprise Alberto Coelho recherche personne polyvalente pour effectuer tous travaux de maçonnerie, peinture, menuiserie, carrelage, placo. Avec ah bah, tu permis, peux y aller, toi. Avec permis de conduire. Le poste est libre de suite. Contactez le 06 75 60 59 65. Voilà. Tu veux pas, toi? T'es doué pour les travaux? Moi, je suis doué pour les travaux. Ouais. Oui, mais je. Elles ont artiste. Je suis déjà occupé. Elles ont artiste. Je suis déjà occupé. Alors, la chanson, la dédicace. Andala, il est 11h01 là. La chanson, la dédicace. Alors, on va écouter David Carreira et Sarah Carreira avec la chanson Gosto de ti. Et ça a été demandé de Annabella Ferreira de Paris, qui souhaite envoyer un message à Manu Marquez d'Orléans et lui dire qu'elle gosta muito dele. Vamos ouvir David Carreira, Gosto de Ti. Quando não estou bem é a ti que eu acordo, nem que seja para falar. E nessas chamadas perdemos as horas e já são 3 da manhã. É mais uma madrugada passada a contar o que estou a passar. E sei que em ti posso confiar. Mesmo estando longe estou aí. Só quero que a vida um dia te faça feliz. Tu nem sabes o que és para mim. E eu nem sei como dizer o quanto eu gosto de ti. Gosto de ti. Quando não estou bem é a ti que eu acordo, nem que seja para falar. E nessas chamadas perdemos as horas e já são 3 da manhã. É mais uma madrugada passada a contar o que estou a passar. E eu sei que em ti posso confiar. Mesmo estando longe estou aí. Só quero que a vida um dia te faça. estar sempre perto de ti. Mesmo estando longe, tu sabes que eu estou aqui. Mesmo estando longe, estou aí. Só quero que a vida um dia te faça feliz. Tu nem sabes o que és para mim. E eu nem sei como dizer o quanto eu gosto de ti. O quanto eu gosto de ti. Linda música com uma linda letra de David e Sara Carreira. Gosto de ti. E vamos continuar com as dedicatórias. E é do seu genro, o senhor Fortes, filhas, netos, bisnetos, para a senhora Laura de Jesus, de Xangi, que está de parabéns hoje mesmo. Um feliz aniversário para ela. Nós aqui na rádio também desejamos muitos parabéns à senhora Laura de Jesus e vamos ouvir um folclore. Poursuit avec les dédicaces. C'est de la part de Madame de Arrojo pour son chéri, pour sa belle Rosie, ainsi que pour toutes ses amies qui se reconnaîtront, ainsi que pour l'équipe de la radio Arc-en-Ciel. On la remercie. On va écouter Cap Negre avec Simple Bombard. Vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só vos resta começar. Vamos lá, oh, oh, oh. Ninguém vai parar, oh, oh, oh.

Donc, c'est demandé de Madame Texera pour ses enfants, Marco, Constance et Lucas, ainsi que pour son mari. Un bon dimanche à eux et nous allons écouter donc un de mes groupes favoris, tu le sais, au Chutzi Pontepeche con Minha Casinha. Casinha tão modesta quanto meu Deus, como é bom morar modesto primeiro andar a contar vindo do céu. Rapido, caramba, rapido. Alors, quelle on efficacité, poursuit. Ah là là, t'as couru. Ah hein. Là là là donc, là c'était là. Au shoot. Je demandais de Madame Texera pour ses enfants Marco, Constance et Lucas, qui ont, je dirais, même un très très bon goût, musical. On poursuit. C'est demandé de la part de Julie, 11 ans, pour ses parents, pour son frère Anthony, sa sœur Andrea, pour nous, les membres de la radio. Elle souhaitait écouter Ruben Aguiar con Canção do Gago. Et cette petite Julie qui a 11 ans, c'est une petite à qui tu avais promis une photo dédicacée, figure-toi. Ah oui ? Moi, je me rappelle qu'on l'avait déjà eu en ligne. D'accord. Donc, j'ai dit il faut à sa maman... Qu'elle vienne nous voir. Voilà, qu'elle pouvait venir quand toute cette histoire de mesures, distanciation, etc. sera passée, qu'elle pourra venir un dimanche passer l'émission avec nous. Avec plaisir. Voilà, la petite Julie. Donc, on va écouter... Donc, un bisou à Julie. Ouais, un gros bisou à Julie, ainsi qu'à ses frères et sœurs, donc son frère Anthony et sa sœur Andrea. On écoute Ruben Aguiar con a música do Gago. Um dia gago me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escutadas ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou fora. Eu que te fui, que te fui, que te fui, que te fui, que te fui, que te futuramente.

la petite Julia qui a fêté ses 2 ans le 15, donc mercredi, le 15 juillet, de la part de son papy et de sa mamie. Nous allons poursuivre avec... Oh, il est bientôt midi déjà. Avec ce que tu veux. Ce que je veux. Ah bah, bof, il me dit bof, ce que je veux alors qu'il a déjà sélectionné une chanson. Bof, allez, bof. Vas-y, mets ce que tu veux. Continuamos com as nossas dedicatórias. Il est presque midi, presque l'heure de l'apéro. Hein, Katia? Katia? Katia, elle est... Katia, já estava longe. Estava a falar com a menina, com a pequenita. J'étais en train de dire que c'était presque l'heure de l'apéro et qu'il fallait peut-être que tu sortes les olives. Tu aimes les olives, les vertes ou les noires? Aucune des deux. Aucune des deux, moi j'aime bien les vertes. Tu peux aller me les chercher. Avec quoi, tiens, qu'est-ce que je prendrais bien avec ça? Non, on ne peut pas dire à l'antenne. on ne peut pas parler d'alcool. Mais toi, tu es un alcoolique. Non. Pour le cas, non. Mais j'aime bien une petite... Une petite sangria. Non, une petite Superbock. Ah, on n'a pas de marque, hein. Oui, Cristal. Bon, on n'est pas non plus NPN, hein, écoutez, dans toute la France, voilà. C'est pas grave. Voilà. Alors, nous allons écouter, parce qu'il est midi déjà, nous allons écouter... Foranakam. Ah, je ne connais pas. C'est Foranakam, ça nous a été demandé d'un auditeur qui nous écoute régulièrement, Nelson Sanch. Donc, on lui souhaite un bon dimanche. Il nous a réclamé Ruben Aguiar, Foranakam. Tout de suite. Quando WhatsApp tá, acho que eu já estou quase a chegar. Sinto que tu e eu vamos fazer amor a noite inteira. Tens o poder de me levar à loucura. Tens o poder de me pôr fora de mim. Tens o poder, baby, de you know what I mean. Olha para mim, sabes que sou fora da cama. Tens o poder de me levar à loucura. Tens o poder de me pôr fora de mim. Fora da cama. Para e pensa bem. Tudo aquilo que eu te dava, hoje sonhas, vê lá bem. Fiz-te e não te vou negar, dava tudo para poder recomeçar. Tens o poder de me levar à loucura. Tens o poder de me pôr fora de mim. Baby, do you know what I mean? Olha para mim, sabes que sou fora da cama. Tens o poder de me levar à loucura. Tens o poder de me pôr fora de mim. Tens o poder, baby, do you know what I mean? Olha para mim, sabes que sou fora da cama. Estou fora na cama. Continue. Vamos continuar, sim. Vamos ouvir agora? Vamos ouvir, podemos ouvir, não sei, podemos ouvir qualquer coisa. Eu pedi-te uma coisa, mas sempre não puseste. O que era? Era Capa Negra com a música que eu mais gosto, tu bem sabes. Vai ser maintenant tout de suite. Maintenant tout de suite. Vamos lá. Nós somos iguais, j'adore. On écoute. Preciso de te ver. Não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. sinto bem. Tu consegues me aliviar. Não há mais ninguém que consegue me acalmar. Sempre que eu chorei, tu estiveste a meu lado, como sempre. Continue avec nos dédicaces et cette fois-ci, ça a été demandé de ses parents, Bébé et Jean, ainsi que sa petite sœur, Juana. Alors je suppose que c'est fait exprès, hein, le Juana, pour Manis, pour l'occasion de son anniversaire qui était hier. Nous souhaitons, donc il souhaite lui dire qu'il l'aime très très fort. Et donc j'en profite également pour souhaiter un bon anniversaire à Maëlys. Bon anniversaire. 16 ans, ça passe, ça passe. Et on va écouter Master KG, Jérusalem. Jerusalema, hija y ala mi, y lo no lo sé, hambena mi, zumangishilana. Jerusalema, hija y ala mi, y lo no lo sé, hambena mi, zumangishilana. Daoyami, aikolana, busowami, aukolana, kilondoloze, zuhambenami. Daoyami, aikolana, busowami, aukolana, kilondoloze. Jerusalem, Israel, I'm Jérusalema, Master KG. On continue ? Oui, avec Georges Frey. Non, oui. J'en ai pas. Georges Frey, ça a été demandé toujours de Nelson Sanch, qui est madalense. Et comme há muitos madalenses na zona de Orleans, é uma música para todos os madalenses, os filhos da Madeira, Georges Frey. Só Deus é que saberá. Para a Inglaterra, para a América do Norte, se lá tiveram mais sorte, só Deus é que saberá. Vives de fogo que vai manter as tradições bem vivas da pátria mãe. Vives da gente hospitaleira e não há gente como a gente da Madeira. Porque que aí ficaram separadas da nação? Mas são lembradas da terra que os pais deixaram. Porque que aí ficaram separadas da nação? Vives de povo que vai manter as tradições bem vivas da pátria mãe. Vives da gente hospitaleira e não há gente como a gente da Madeira. Mais altos a pagar, que tens um preço dos mais altos a pagar. Só quem está longe reconhece e vai mantendo a saudade que se acende, tão difícil de apagar. Só quem está longe reconhece e vai mantendo a saudade que se acende, tão difícil de apagar. Vives de fogo que bem mantém as tradições bem vivas da pátria mãe. Viva esta gente hospitaleira e não há gente como a gente da Madeira. Viva este povo que bem mantém as tradições bem vivas da pátria mãe. Viva esta gente hospitaleira. Et voilà, c'était Georges Frey, la conche filhos da Madeira. On va continuer avec Maluma. Felices Maluma, c'est slow. Pour c'est une petite dédicace que souhaite faire Iliana, c'est ça? Oui. Tu veux faire une dédicace c'est à qui? C'est pour ma maman, de la part de Fleur et de moi. Trop mignon. On va écouter Maluma. And that's how that ended. How do you feel about it? You know, when you lived as long as I have, you meet a lot of people. And for every wonderful, beautiful, gorgeous woman in the world, well, there is somebody who is tired of being with her. Okay.

Enchemé la culpa. C'est l'heure pour nous de... Oh là là là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu nous fais, Mrs. Katia? Ah ben moi j'ai rien fait. Non, d'accord, ok. Plaisante ou quoi? On souhaite à tous un très bon dimanche, profitez bien de ce soleil. Ok, bon dimanche à tous, on va laisser la place à Michel avec son émission L'Accordéon. Non, c'est comment le titre déjà? C'est L'Accordéon de nos régions. L'Accordéon de nos régions, voilà, voilà, c'est ça. Donc on va vous souhaiter un excellent dimanche à tous, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, bon courage pour ceux qui travaillent encore. Soyez prudents. Ceux qui font rien, profitez bien. Bah oui, comme toi, hein, profite bien. Hein. C'est ça. Et on vous embrasse tous et on vous souhaite un excellent dimanche. À voilà. Dimanche prochain, bye bye. Je répète les deux annonces que l'on avait. Alors, la première, c'est l'entreprise Alberto Coelho recherche une personne polyvalente pour effectuer tous travaux de maçonnerie, peinture, menuiserie, carrelage et placo avec un permis de conduire. Le poste est libre de suite et il suffit de contacter le 06 75 60 59 65. Et l'autre, c'est un avis d'obsèques donc de la famille Azevedo, donc son épouse et ses enfants, qui vous informe que les obsèques de monsieur Joachim Azevedo auront lieu le 21 juillet à 10h en l'église de Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Bray. Voilà. On vous souhaite à tous un bon dimanche. Profitez bien et on se donne rendez-vous dimanche prochain. Bye bye. Pour de nouvelles aventures. Me quedo callado. Soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo de mis sueños has vivido ni sospechas cuando te nombré. Reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida, que brilla más cada día, porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría, porque el corazón levanta una tormenta enfurecida desde aquel momento en que te vi. Oh, yo no. me doy por vencido. C'est le temps des envies. À